Tá livre o pouso do 9922? 9932, autorizado pouso, pista 10, vento 120, grau 09, nós que ninguém 10 no 4. Gente, livre pouso na 10, 9922. Pode ficar atrás, eu vi o sinalzinho. O 434 atingiu 70. Antes da Juliette. Ó, 58, chame o controle no 9935. 9935, graças, bom dia a você mesmo. Léo Fantango está no ponto de espera aqui, né? Confirme, onde que me chama, ator? Léo Fantango, no ponto de espera da Anopim. Já Léo Fantango autorizado, a linha de decolar, pistão no 7, 110 graus com 10 nós. A linha decola, Tango. Inativo, mantém o perfil de saída. 3179. Seu próximo. Obrigado, bom dia. 136, torno de mais uns 7 minutinhos deve estar com ação do sistema aqui, aí é de imediato, ok? Bonf, desça para nível de voo 050. Pelo agente, Bonf 050, descendo 3304, bom dia. Can I do Salvador Ground? Yes, go ahead, ground for American 980, we'd like to request our clearance. Confirme o flight level requested. Jogou 434. Confirme o último que chamou tudo. Charlie Alfa Tango, fora do solo. Charlie Alfa Tango, decolado aos 59, chame controle 119, decimal 35. 1935, boa. Doutor, muito bom dia, o Papa Romeu, Charlie Alfa Tango. Com medo, eu tenho bom 922. American 980, Salvador Ground. Yes, I'd like to request flight level 310. Okay, stand by one, please. A frequência de Lençóis, senhora? Papa Romeo Charlie Alfa Tango, mantém a frequência, informa o tráfego, 12 horas, 1 no 5 milhas, um Papa Alfa 34. Positivo, não visual ainda. Tá mantendo quantos pés? Isota 3663. Isota 3663, complete, chama pra frequência 1-8-6. 1-8-6. Olha, papapá, Marquinhos de Chomel tá livrando o Patamares, tá no visual do Thiago Fatango, passando agora no farol de Itapuã. Mantendo 500 pés o Marquinhos de Chomel pra regresso. Voo no 434 dos Losais para 1-7-0-9. Batido 3-3-6-2-2-5. Copiou a Marquinhos de Chomel. Olha, Fatango, tá no visual do Marquinhos de Chomel. Tá bom, com a Marquinhos de Chomel, prossiga para Itapuã, chame torre, frequência 1-9-2-9. 18 da manhã. Negativo, Juliette. Ah, já visual, beleza. Alô, Tulião, um abraço. Um abraço. Atinge 3 mil pés, Oxanay 6225. Oxanay 6225, desce para 2 mil pés, autorizado de ILS, reporte avisado. Para 2 mil pés, 6225, reporte ILS, autorizado. Defere pro lock, gol no 434. Autorizado e reduz velocidade. Autorizado, o localizador, reduzindo velocidade. Gol no 434, desce para 3 mil pés, quem é legal no 04. 3.014, bom 1434. Controle de Salvador, bom dia, Oxanay 6312, está cruzando 160 para o 150. Stay transition. Mata, vento 120 graus 09 nós. Autorizado, André da Mata, Mike Led Chomel, está no visual da ficção, 110, Romel. Gente, visual com Airbus na final. Airbus, Romel. Localizador, reduz para aproximação final. Zero 434. 031. Scott, 5031, American 980. Okay, the readback now is correct, stand 11 coming forward for push and start. Okay, we'll call you back for push, American 980. 922, esquerda de LED 62, autorizado. De Leos, 120, decimal 1. 120, decimal 1. Lençóis, senhora, perdão, Lençóis. Quebec, é pros 36 e mais 4 minutinhos deve estar passando. Ok, já tem no sistema aqui, o Vitor Quebec vem. Tá, eu declaro a frequência, ok? 131 decimal 75, muito grato, senhora. Papa Tango, Tango Kilo Sul para New Jô 065. Voo 922, está próximo até que foi Alfa para ingresso do pátio. Até o 06. Até o 06, autorizado, voo 922. Controle, 312, pode voar, tá? É 312 negativo. 6225 no localizador. O Xané 6225, chama toda a frequência 1-9, decimal 6. 108-6, 6225. Torre Salvador, bom dia, Xané 6225 no localizador. Foi, aliás. O Xané 6225, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guarda pista livre, 6225. Então, o Martins Leite Champion livrou o eixo da final do Nozero, vai voltar na base e vai para a final da bata. Gente, autorizado a aproximação direta para o pátio. Autorizado, pouso na bata, Romeu. Reportará no solo controlado. Mike e Juliette Romeu, vento 120 graus, 9 nós. Reporte no solo controlado. 120 graus, reportará no solo controlado, Romeu. Oxené 6225, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus com 8 nós. Autorizado pouso, 6225. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, informe os quatro lençóis. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, frequência livre para coordenação. Oceano MS312, reduz velocidade para 2509. Está reduzindo 2509, Oceano MS312. Uno 434, complexo sinal LS, amplitude frequência 1, decimal 6. 286434. Turbo 1434, sinal da 10, baixar travado, como eu vi. Uno 434, continua a aproximação, guarde pista livre. 34, guardando. Uno 3325, 3179. Então, 3304, desça para 3.000 pés, QNH 1014. 3.000 pés, comi 14, 3304. Salvador de Papatango, Vitor, Quebec, Quebec. Guanambi, visual 085, ponto cópia, Quebec, Quebec. Afirmo. 085, então, Guanambi, decola pista no 7, curva direita, visual, via corredores da Checa, Chapego, ascensão a 085, junto ao controle 1935, torre 186, código 5036, Quebec. Obrigado, Guanambi, sinaliza o pico da corda 97 com curva à direita, respeita o corredor, acerta essa pregão no meu pé de controlação do controle. Aciona 5036, torre de 86, controle 935, Rio Tanque da Quebec. Estamos no contato para lançamento 4 a bordo, 430 de autonomia. 04430, Altena Salvador? Sim, Matheus. 7, parte da bata, torre 186 para acionamento taxa decolagem, altímetro no 014, 1014, no caso, a informação em curso é aquilo. Boa viagem, Quebec. Prato. Solo Salvador, Oxenem 6225, já taxiando na Alfa. Oxenem 6225, prossiga na Alfa, autorizado Juliette, pátio 1, portão 01. Alfa Juliette, pátio 1, portão 01, 6225. Oxenem 6312, direto para 4 mil pés, quem negar no 014. Ajustado no 014, desce para 4000 pés. Oxenem 6312. Oxenem 6312, reduz velocidade para 2109. Confirme, 210. Oxenem 6312, reduz velocidade para 2109. Reduzindo 210, Oxenem 6312. De Salvador, bom dia, azul 4298, cruza no 70 para 150, sente daquilo. Oxenem 6312, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, seu limite ao curso do localizador, número 2 para o curso. Solo Salvador, azul 4208, sente daquilo, 370, Recife, posição 03, para a cópia. Azul 4208, autorizado Recife, nível de voo 370. Via Upper Whisky 58, pista 10, curva esquerda, saída Pulca, transição Caju, controle 119.35, torre 118.6, transponder 5030. Transição com clareza, intensidade 2. Via Upper Whisky 58, decola da 10, curva esquerda, Pulca, posto Caju. Controle 1935, torre 118, decimal meia dúzia, código 0304-2082. Azul 4208, cruzamento com reto, reposição para o pushback. Encontraremos, transform, 4208. Ground American 980, request push. 312, desça para 3000 pés, que é negar no 014. 3000, meia, 312. Detalhe. And pushback report when clear of the tug, American 980. 219-0484. Salvador, 1484, libra pista. Campo 7, ó. Gol 1434, autorizado táxi via Tatuí Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette 1434. Oxenem 6312, estabiliza no curso do localizador, reduz para velocidade de aproximação, reporte estabilizado. Localizador da visual com a pista 3304. Sistema 3304, complexo final LS, amplitude frequência 1 no 2.6. 2.6, 3304. Oxané 6312, desce para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporta habilizado. 2000, reporta estabilizado, 6312. 7134. Desce o motor 5. 1935, Quebec, terá até a volta. Salvador, bom dia. Torre Salvador, bom dia. TAM 3304, está passando o Simba estabilizado. TAM 3304, tráfego avistado, autorizado pouso na pista 1-0. Vento 128, TAM 3304. Pouso autorizado, TAM 3304. Bom dia. Quatro 298, desça para 2000 pés, QNH 1014, autorizado, sinal LS, é possibilizado. 2000, Mi 14, autorizado, sinal do X-Ray, informará estabilizado, 4298. Bom dia, Oxané 6312, vai passando Duna, pista vista, baixada travada. Oxané 6312, continua a aproximação, guarde pista livre. Ok, o certo seria fazer o CHG, mas sem problema, como eu vou ao local, só vai então curva direita, axé, com toque metido em Veracruz, curva direita após decolagem, o Indy November. Tranquilo, chame Léo, se tivesse um 1201. O TGL em Veracruz, o controle 1935, todos 86-0171, Indy November. Olá Romeu, Índia, November Alfa, cotejamento correto, no passo 4, desde altímetro 1-0-1-4. Romeu, Índia, November Alfa, para acionamento e decolagem, chame torre 1-1-1-8, desse momento. Salvador, China, 6-2-1-1-1. Direcionamento 2 do Nuno. Por gentileza, o nível 380 para o Galeão. Solo 121, decimal 9. Direita 219, 3304. Sim, senhorita. Pouso na pista 1-0, vento 120 graus, 1-0 nós. Cruzado pouso 1-0, metriz 1-2. Solo Salvador, bom dia, TAM 3304. 3304, autorizado táxi via Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, 3304. Oxané 6211, autorizado, cópia. Oxê, prossiga. Oxané 6211, Chalé 6211, autorizado Galeão, ônibus de voo 360 pela Ampers, voo 10. Pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 119.35, torre 118.6, transponder 5035. Estimativo então, 360 pela Ampers 10, da El, Leda, Bridge, 1925 e ao transponder 5035, o Chané 6319. Passará 6211, reportando para o pushback. Passará 6211, grato. Ground American 980, request taxi. American Line 980, approved taxi via Main April and Taxiway India. On holding point, contact tower, frequency 118.6. Okay, apron, taxi via the apron, taxiway India. At the holding point, contact tower 118.6, American 980. Bom dia, Azul 4298, taxado localizador da 10. Azul 4298, continue a aproximação, guarde pista livre. Guardando, 4298. Air 130, zero, taxi into gate 05, after this track, approve the until holding point, ok? Ok, say again for American 980. There is an airbus 320 taxiing to gate 05. After this track, approve taxi over the short runway 10. Okay, after, roger, American 980. Zona V, dando direito, 6312, pousou livrou, táxi até antes da Juliette, portão será o 10. Mantém antes da Juliette, sente, vai ser o 10. Pista no zero, vento 120 graus, 9 nós. Livre pouso 10, azul 4298. Está com o Vitor Quebec, Quebec negativo. Para pulso de acionamento azul 4308. Gente, no 3 aguarde, passarão 757 a cauda, na sequência será autorizado, o azul. Aqui no aguardo 4208 da azul. Vitor Juliette, 02 no POB, voo local Rea Forte. E só um instante para a frente, beleza? Controle Salvador, 35217, sendo a informação Filo. Tripo 5217, essa identificação, autorizado chegada a Bonf, desça para nível de voo 050. Senta, autorizado Bonf, 050, tripo 5217. American 980, Salvador Grande, again. Go ahead for American 980. Yes, on board with the crew. The number of souls on board and clean the crew is 124. 24 with the crew, have a nice trip. Thank you very much, American 980. Salvador, bom dia, X-5826, informação Kilo. Webjet 5826, essa identificação, mantém a chegada Mari, desça para o nível de voo 060. Mari 060, 526. São 10 então, 3 Azul 4208, 57 da América liberando a cauda, livre puxar, acionar no 3, chame táxi. Ok, após 7 liberar a cauda, foi autorizado o push e chamar ao táxi, 4208. 980, do you read me? Kilo, autorização Vitória. Vitor Juliano, atualizado Salvador, pelo corredor, forte, pista 107, curva esquerda, transponder 01051, no torre 118.6, controle 119.35. Cleared for lineup and take off for American 980, runway 10. Batango Alfa, Vitor Juliette, cotejamento correto, reporte ponto para o acionamento. Autorização Vitória, senhora, por gentileza. Teve 5345, agora de 4. 298, livrou 8 na alfa. Azul 4208, autorizado. Via Alfa, reportando Juliette. Via Alfa, reportando Juliette, 4298. Alfa Vitor Juliette, autorizado acionamento, chame para o TAC. Papa, papa, Mike, eco, Delta, desça para 500 pés, autorizado para o dito ponto. 5345, autorizado Vitória, nível de voo 380, via Ampla do 44. Pista 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 119.35, torre 118.6, transponda 5037. Tipo 5345, correção, saída da El, Leda, Eudes. Autorizado Vitória, 380, pela presura 44, decola 10, direita após, da El, Leda, Eudes, 1935, controle 5037, transponda. Tipo 53. 45, atendimento correto, reporte para o pushback. Reportará. Salve Salvador, azul 4208 para o táxi. Tem a bordo, até na Maceió, 3:25 para nós. Azul 4208, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera da pista 10, chame torre 118.6, deltímetro 10 no 4. Estado 10 no 4, vai via Índia, quando no ponto de espera do 10, chama torre 268, azul 4208. Da Juliette, azul 4298. Azul 4298, autorizado ingressando na Juliette. Pátio 1, no portão 08. Pátio 1, no portão 08, azul 4298. Passando ali para a cadeira. Agora, só para